pega essa aí, ó. Meu coração bate ligeiramente apertado por você. Alô, meus blogueiros apaixonados, venha. Se apaixona, bebê. Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. Caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez o amor bateu de frente comigo. Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez. Será que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Oh, olha o que o amor me faz, te deixa sem saber como agir. Oh, quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Oh, olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim. Oh, nada será capaz de apagar esse amor em mim. Luciano Gutierrez, o dono da senha. Portal do Arrocha. Meu coração bate ligeiramente apertado, ligeiramente machucado. Caiu tão fundo nessa emoção. Primeira vez o amor bateu de frente comigo. Antes era só uma amiga, agora mudou tudo de vez. Que você sente tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder. Oh, olha o que o amor me faz, te deixa sem saber como agir. Oh, quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir. Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim. Nada será capaz de apagar esse amor em mim. Meu coração.